viver não tem currais, pois no fundo todos nós não passamos de animais. Animais muito docentes com boa apresentação, e quem não for inocente, por favor, levanta a mão. Mas olhem o que eu vejo, vejo uma multidão, e todos eles com desejo de poder baixar a mão. Vou partir sozinho, sozinho é que estou bem, e no fim deste caminho está a terra de ninguém. Cheguei à terra prometida e fiquei muito espantado. Os vidros e o diabo a apostar a nossa vida. Vou partir sozinho para a terra de ninguém, solidão. Assim é que eu estou bem. Somos todos esforçados que vivemos em currais, pois no fundo todos nós não passamos de animais. Animais muito docentes com boa apresentação, e quem não for inocente, por favor, levanta a mão. Mas olhem o que eu vejo, vejo uma multidão, e todos eles com desejo de poder baixar a mão. Vou partir sozinho, sozinho é que estou bem, e no fim deste caminho está a terra de ninguém.